355, sou autorizado o táxi, pátio 1, pátio 3, Kilo, táxi Alfa, ponto saiu da Golf, chame torre 1895, adicional 091. Ele está aqui via pátio 1, pátio 3, Kilo e Alfa, quando pronto no ponto de espera, Golf, torre 1895, ou chame a RAP. Antes da Juliette, a 698. 698, mantenha a posição de Juliette. Aqui a posição, a 698. O 3145, corrigir agora? Afirmo. 3145, Rio de Janeiro, Galeão, 360, autorizada pela Peperoni 7 Bolsos. Decola da 28 da Elida Irubi. Aciona 5133 e o controle 1208. 3145, posicionamento correto, poderia confirmar a posição que se encontra? Posição 10. Gente, estamos pronto para o pushback de treinamento. Como queira manter pro até 2500 pés, pode decolagem. Tem a até 2500, pode decolagem. 3, não pode. Estamos parando. 9620, pronto, cópia. Obrigado aí, tá. O Gol 9620, está pronto, cópia. Próxima cópia é o 620 da Gol. Autorizado Recife, nível 370, decola pista 28, a curva direita pós-decolagem, saída Pulca Caju. Controle Salvador opera 120.8 e o transponder 5075. Autorizado nível 370, conforme o plano, para Recife, decolada 28, curva direita, Pulca Caju. 120.8, 5075, o transponder para o Gol 1620, estamos aqui na posição 5. Gente, 1620 na 5, apenas modificando saída Aron Aru. Mantém pronto até 2500, sétima pronto o pushback saneamento. Ah, a saída é Aron Caju? Afirmo, Aron, Alfa Romeo Oscar November. Sim, vai ser Aron Caju, agora para o Gol 1620. Azul 6998, observa o táxi da rua da Avianca, está autorizado, Juliette, custo 09. É, não avisto a Avianca, Azul 6998. Está autorizado, Juliette, posição 09, foi o que passou agora, ingressou no pátio 3. Obrigado, Juliette, está 09, Azul 6998, obrigado. Falou, o Alfa Telecano está visual com a Azul, pode proceder na retaguarda, mesmo contato? Afirmo, reporte para ingresso no pátio 1, Alfa Tango Tango. Tem, quero apontar lá. Esse aí mantém o nível 120. Autorizado a área, que é 120, 2231. Na 10. 3145, aguarda. Isso, beleza. 6909 é 6908, a posição 9? 09. Posição 09, para a sua 6918. Gol 1169, pronto, cópia. Pronto, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista 28, curva esquerda, após decolagem, saída da El Leda Motiva. Via Upezulu 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 120.8, transponda 5112. Ok, aprovado Guarulhos, 360, decolando a 28, no perfil 28, curva na esquerda, da El Leda Motiva, Upezulu 10, até Taubaté. 208 é o controle, estamos 5112, Gol 169. 1169, o procedimento está correto, informo que irá manter pro até 2500 pés, chama pronto se tiver funcionamento. Quem manter pro até 2500 pés, chamará para o posicionamento Gol 169. Botango Tango, está autorizado ingresso parte 1 no Lima Mike, Quebec. Na Quebec, reporte para cruzamento, pistão no 735. Autorizado, alinhar e decolar, pista 28, vento 240 graus, 59. A linha decola, após a decolagem, mantém a restrição de 2.300 pés na reta? Afirmo. 2.300 pés na reta, após a saída coral, rumo a 28. Cruze 24, boa tarde, contato radar estabelecido por posição Cônigo para interceptar a chegada em Pitch, eu venho na proa de Pitch, descendo para 050. Joker 24, cumpriu o controle. Mandou boa, 6314, ponto de espera 28, pronto. 6314, boa, mantenha o ponto de espera. Mantém. Desenhamento correto. Chamou o Salo. Vou no 620 para o pushback acionamento posição 5. Autorizado, vou no 620, só fique ciente que a pista em uso no momento é a 28. Ciente, para 28, está autorizado, chamar para o táxi 620. 3145, está autorizado para o pushback acionamento, chame para um táxi. Puxa, autorizado, chama táxi 3145. Solo, Salvador, muito boa tarde, azul 2714, com a sua montanha. Eu guardo a copa, por gentileza, informação em curta Yankee. 714, aguardando para a copa. Bomba 28, decolada aos 42, livre da restrição de 2500 pés, controle 1208. 2714, pronto, sobe. Pronto para conversa, azul 2714. Autorizado barreira, nível 160, decola pista 28, curva à direita na saída Momo DCT. Controle Salvador, opera 120, decima 8, transponda 5454. Autorizado 160 para barreira, decola da 28, com curva à direita, saída Momo DCT. 1208, é o controle 5454, responde 2714. 2714, condições está correto, são prontos para o tiver funcionamento. 3217, aguarda. Aguarda. Autorizada, pista 28, vento 220 graus, 3 nós. É, 3014, chanel iniciando na 28. Tem que autorizar então a descida para 0-0. Estamos tão autorizado o cruzamento, o estacionar, frequentarei. Salvador, azul 4206, 4270, distrito 190. 4206, sem identificação, ligada a CARI, desce aí, mantém o nível 170. A CARI, ele é que pode manter o CARI, azul 4206. Chanel 6314, decolada aos 44, livre da restrição de 2500, curva à direita no perfil da Momo, controle 1208, bom voo. Livre 1208, obrigado, uma boa. Salvador, boa, 6314, da Chanel. Chanel 6314, boa tarde, contato radar, saída Momo, rua para o 340. 340 na Momo, 6314. Pode voar Cogbo ou Momo? Só do Cogbo. Cogbo, obrigado. Mantém 28, Chanel 63. 79 a bordo, 3h45, Campinas. 3145, está autorizado o táxi, a parte 1, não faz 3. Taco 6 Kilo, Taco 6 Alfa, Ponte Espera da Golf, chame torre 1895, ajuste no 011. Autorizado, pátio 1, pátio 3, quilo alfa, ponto espera 295 para o TAN 3145, uma boa tarde. TAN 3217, estou autorizado o pushback funcionamento em front time, coordenando com a equipe de solo, deixar a retaguarda da aeronave voltada para a taxiway Índia. Retaguarda voltada para a Índia, está autorizado o TAN 1169, após a passagem de arroz da TAN, retaguarda está autorizado, pushback funcionamento em front para o TAN. Após as duas na cauda, autorizado, chama a tarde, 1169. Xané 6355, decolagem autorizada, pista 28, vento 240 graus, 4 nós. Livre decolagem, Xané Oxalé 6355, decolado aos 47, mantém pro ADE 2500, controle 1208. Pro 2500, 1208 com controle, bom. Controle Salvador, boa tarde, Oxalé 6355, passa 900 pés na Dael. Xalé 355, boa tarde, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível 090, aguardando instruções para ascensão 360. Ciente, sobe restrito ao 090, aguardando instruções para a posterior ascensão e aguardando 2500 para a proa de Dael. Após 2500, pés autorizado Dael. Autoriza Leda após 2500? Autorizado. Ciente, a partir de 2500, direto Leda, o Sané 6355. Após o 4206, passa 90 para o nosso terceiro. Sou 4206 ciente, autorizado descida para o nível 150. 150, 4206. Peço informação, aditivo número 2, que vem da aeronave na nossa frente. Aditivo número 3 na aproximação. Aditivo 200. O número 1 seria a aeronave à frente de 4206, que está a uma milha abaixo. Aditivo número 1 é o Joker 24, no momento posição de 10 horas, 5 milhas. No caso, o número 2 está a 10 horas. Número 1 encontra-se a 10 horas. Pouso 4206. Esperamos para o senhor pousar como número 2. Está presente, autorizado por Adicari. Azul 4206 para o Adicari. Está presente para o Adicari. Tem 150, 4206, dando autorização do controle. Joker 24, desça para 2.000 pés, apesar de ILS Zulu, pista 28, reporta com estabilizado. Joker 24, apesar de descida para 2.000 pés, prepara estabilizado. Controle Gol 869, boa tarde, deixe da linha. 869, boa tarde, reduz a velocidade para 2.30 nós, chegada e pit, descendo para o nível 0.620. 230-239, chegada em pitch, sustenta para o 069. 62315, alterna Guarulhos. 140, 4206. Corrigir 040, 4206. Quilo Alfa, postalho da Golf, chame torre 11895, ajuste na 011. Segue o gol, 4143, quilo alfa, quantidade 244. P314, chama centro Recife, em 125, decimal 45. 2545, obrigado, uma boa. Bom. Muito boa tarde, voo 620, aproximando do ponto de espera, salvo, pista 22. Voo 620, já passando o ponto de espera. Já passando o ponto de espera, o voo 620. Voo 304206. Controle Oceané 6355, desvios à esquerda para o A180, para essa formação. Sente, autorizado. Foro 30, primeiro foi comunicado, comunicação 2545, sem resposta. Sente na frequência 126.85, 6314. Atenção, 2085, obrigado, na boa. Assim, ponto para a próxima. Tá 3145, mantém a ponta. Nossa, quando eu perguntar, por gentileza responda, eu estou cruzando com o trapo da minha direita, eu cotejei 040 de nível e a senhora concordou, era 140 nível? Está autorizada a descida para o nível 130, o 4206 como confirmado. Negativo, senhorita, a gente informou 140, quando era 130 eu estava com 6 mil pés de razão, eu não consegui parar no 130, agora estou voltando para ele. O 4206 autorizado a descida para 3 mil pés sem restrições, o ajuste no 091 para LS do loop 28. Estão confirmando, 3 mil pés na proa de Cari, azul 4206. Firmo, 3 mil pés proa de Cari. 4206. Calma, Cidinha. Tá difícil. Cari 2231, tá atingindo 120. 2231, reduz a velocidade para 230 nós, 2231, descendo para uma centena. Reduzindo 230 nós, o passarelo 2231, autorizado 100. Controle Oceania 6355, vai atingir o 090, aguardando a ascensão na prodeleira. 6355, livre de restrições, suba para o 360. Subindo ao 360, autoriza, mostra. Mantenha perfil da saída, 6355. Mantenha perfil, 6355. Passarei 2231, no número 3 na aproximação, reduza para 200 noite. Reduzindo 200. Controle de Salvador, muito boa tarde, 620 da Gol, passa 1000 pés, mantendo o PRO até 2500 na Aron. Na 620, contato radar na decolagem, saída Aron, suba para o 370. Saída Aron, subindo para o 370, mantém PRO ou pode já curvar à direita? Prezado, curvar à direita. Prezado, à direita, 620 da Gol. No tráfego 10 horas 5 milhas, cruzando 1-1-0 para 3 mil pés. Meco 190. Isso, temos o tráfego no TQR, estamos observando aqui. Sim. Quanto TQR? 2231, autorizado a descida para o 050. 050, 2231. 1137. Autorizado Campinas, 1340, decola 028. Curva esquerda da El, mostra, depois retrouve o Lula no zero por base, retrouve o Lula no meia, lá de novo. Enquanto ele sai do 0,8, 5137, 6999. 6999, toda a direção correta, enquanto queira manter para outra 2500 pés, dois decolagem, chame pronto para o pushback funcionamento. Para outra 2500, 6999, vai chamar aqui da nossa. Salvador, Joker 24, estabilizado, foi ele. Joker 24, vai na aproximação, aguardando pista livre. Joker 24, aguardando pista livre. Azul 4206, desça para 2 mil pés. Autorizado ILS do Lúcio 28, reporta quando localizador. Centro a 2 mil pés, suportará o localizador 4206. Confirma ajuste? Forma ajuste, 1011. 1011. Controle algum no 620, autoriza voar Aracaju, está presente? Voa de coordenação no 620. Guardando, 620. Pre 2231 para sequenciamento direita para o 060, limite será radial 090 Salvador. Trabalhinha de merda. Obrigado. 3231, não copiou? Ah, foi bloqueado, entendeu? Pro 060. Afirmo, 060, limite radial 090 do VLR de Salvador. Estado pela 090 de Salvador, passaria 2230. Salvador, 3190, ciente, contato radar. Autorizada de chegada, CARI, desça e mantém o nível 120. 120 na CARI. Voo 1869 para sequenciamento, curva esquerda, proa 185, limite radial 090, Salvador. Esquerda 185, limite 090, voo 1869. Voo 2, Salvador, boa tarde, da 3145, passa 1700. 0011. Com o trem? 2231, desça para 3 mil pés, ajustado 1011. Passaria 2231 para 3 mil com milhões. Motor Salvador, está 3145. 3145, contato radar saída da Elsa para o 360, restrito a uma centena. Restrito uma centena, atenção 360, está 3145, pode curvar à esquerda. É motorizado por hoje, Leda. Leda na proa, 3145. Espera 2712, chegada Ipite. Desça e mantenha o nível 050, reduzindo para 2309. Passarida 2231, reassuma navegação, voo Icari. Assumindo Icari, 2231. 8869, desça para 3 mil pés, o ajuste no 011. 3.011 na próxima limite. Silêncio, até Romeu, autorizado por hoje, o Prince. 1869, descendo 3.000 pés, próximo limite. Gente, 1869, curva à direita, proa 2.10, limite radial 120, Salvador. Direita 2.10, limite é 120 de Salvador. Boa noite, meu irmão. Passarido 2231, desça para 2 mil pés, autorizado ILS Zulu, pista 28, reporta no localizador. Desce até 2 mil, autorizado ILS Zulu, reporta estabilizado, 2231. Flash até o Romeu, desça para o nível 050. Estabilizado, contra 206. Quatro dois zero meia, ciente, torre 2895, bom pouso. 2895. Passarei do 2231, reduz a velocidade para 1709. Descendo 170, passarei 2231. Vou 1869, reduz a velocidade para 1809, da presente resuma navegação voando USAN. Já está mantendo 189, da presente USAN. Voo 1869. Em vez de usar, pode voar 363, a posição é a mesma. Afirma, autorizado. Obrigado. Ok, 24 no salão 59, direito hotel, estacionar frequência livre. Então, 3145. 3145, está ciente, não avista. O Nuno 69 mantém a ponte, espera. 20 controle. Prossiga 620, tá bom? Centro Recife em 12685. Recife 2685, 620, tá bom? O 1869, desça para 2000 pés, autorizado ILS, reporta no localizador. 2000 pés, autorizado ILS, reporta no localizador. O 1869. Tá Romeu Bravo, Vitor Tango, a cena identificação, autorizado direto pro do VR, descendo para o nível 050. Autorizado 050, direto para o VR, Bravo, 49. Estrela pouso, pista 28, Rosu 4206. Dirigir e manter uma centena então, 314. Estabilizado ILS, passaria 2231. 3231, ciente, torre 18.95. 18.95. Pumba 28, controle. Revista radar encerrado, 1 minuto para a posição coral. Chama agora Ilhéus em 120, decimal 1. Boa. Este passarelo 2231. Passarelo 2231, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Só escuta. Estamos com 5 horas e 30 de autonomia, alterna Serra Brava, Papá Juliette. Quero confirmar, 174 a bordo? 44 a bordo. 44 a bordo. Rumo Nordeste. Correção, rumo Leste. 3147. Controle de Salvador, é o 2309. Firma, mantenha 2309. Centro 3190, tráfego 9 horas, meia dúzia de milhas, mantendo uma centena, rumo sudeste, alta 320. É o tráfego da Chiquesa, 3190. São 3145, tráfego separado, livre ascensão 360. Livre ascensão 360, 3145. Gente, mantém o ponto de espera, o gol 1169. Da aproximação final. Ok, mas dá pra decolar uns 3 gols aí, antes dele pousar. Destinado para 2000 pés, livre ILS, Zulu, pista 28, reporta no localizador. Bilhete até Romeu, desça para 3 mil pés e o ajuste no 0 no 1. 3190, reduz a velocidade para 230 nós, número 3 na aproximação. Reduzindo. Rumo 869, torre 18.95. 1895, rumo 869. Alô, 420 Arizona, Charlie. 4206, boa tarde, sou autorizado Índia. Posição 01, no parte 1. Índia 01, 420. Passarelo na curta. Passarelo 2231, pista livre, pouso autorizado, pista 28, vento 250 graus, 3 nós. Mas, tipo, 500 pés de forma aqui, tá com 14 nós de cauda. Quente. 5, centro Recife, 13325, secundária, 1251. 3325, 251, tá, 3145, boa tarde. Flash Tango Zulu, boa tarde. Chegada aí, pitch, desse mantém o 50. Torre Moense, boa tarde, boa noite, menor, final da 28, baixar e travado. Menor, continua para aguardando pista livre. Aguardando pista livre, boa noite, menor. Negativo, mantenha pro Gil Prince, Leste Romeu, número 4 na posição. T2231, fala 04, esquerda, 121, decimal 1. 121, 1 na esquerda. 3190 para sequenciamento, direita para o 050, o limite é localizado. 050, limite local. Perdão, permanece na Alfa Juliet, posição 12 do Pati 1, remonta 1 no 2 Pati 1. Alternativa Alfa Juliette, posição 12, bate 1, 2, 2, 3, 1. Bruno 869, pista livre, pouso autorizado, pista 28, vento 240 graus 3 horas. Livre pouso na 28, voo 1869. Uno 169, já o contrato da companhia na curta, da 128. Mantiu. Após passagem do mesmo, alinhar e manter a cabeceira 28. Pegando vetores para o final. 2000, aguardando para 3190. Firme, papapá. Lima, papamá, em que é cena de investigação. Destino Valença, confirme. Gente, informa tudo que o senhor mantém, não fique sem contato radar. Centro Estreia, Instituto do Controle, reporta nacional para pouso. ...869 no solo 07, esquerda 121, no decimal 1. Esquerda 121, voo 869. Tango Eco Zulu November, autorizado descida para 1.500 pés, hoje destino 01. Solo, boa tarde, voa 869, Zona 3. Voa 869, boa tarde, estou autorizado, Alfa Juliette, posição 06, combate 1. Alfa Juliette, posição 06, combate 1. Confirme que chamou solo? Façam um check rádio muito baixo de posição. Afirmo, seria você aí a 2012? Sim, estou autorizado Galeão, nível 260, decola pista 28, a curva esquerda após decolagem, na saída da El, Leda e Rumi, via Upper November 857, após Monsu e após prossegue conforme a rota. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5121. Ah, 1920. 3190, informa o tráfego 9 horas, meia dúzia de milhas, mantendo 2 mil pés com 1.70 mais ground. Está reduzindo, já, 3190. 3190, está cruzado, ele é, do 2, não consegue contar com o localizador. Foi sobre modular. 3190, autorizado LS Zulu, reporta quando estabilizado por gentileza. Portarela. É 2190, acena identificação, chega da cara e desse mantém o nível 120. Yes, 120, identificou metros. A Torre Romeu Anjo, capital, Alfa, prossiga. Lógica Papa Alfa, via Litoral Sul, reporta o nome através do barco de Pituaçu. Lógica Papa Alfa, confirme que você está vendo? Alfa, o modo terra, Controle, o FAB 2712, estabilizado, no glide, visual para mim. Enter, torre 18.95, com pouso. 18.95, grato, boa tarde. 1969, mantida proa. Contém baixado e travado. 1169, boa tarde, contato radar, saída da EL, autorizado direto Leda, subindo restrito para uma centena. Direto Leda, restrito 100, bom 1169. Eliette, Hotel Romeu, desça para 2000 pés, autorizado Eliette, Zulu, pista 28, reporta no localizador. Bom, reporta no localizador, eu sou o Google Fernando, quero usar, depois o Bravo. Temo. Leste Tango Zulu, desça para 3000 pés, hoje destino 09, sim, 3 pais. 3000 pés, estabilizado e visual com a pista TAM 3190. Poderia confirmar o passe contra e posição? Aqui está na parte 3, posição 5. Gente, um instante, coordenação com controle. Tom. Bravo, Tortango. Romeu Bravo de Tortango, desça para 2000 pés, ajustado na 09. 2000, Bravo, Tortango. Estabilizado 3190. 3190, torre 18.95. 18.95. Enche, reporta nacional para pouso. Estava a paz de leite até o Romeu, reduza para a aproximação. Estou voando para o Romeu, continua a aproximação, aguardando pista livre. Guarda. Siga. Gente, permanece na saída coral. Permanece a coral, grato. Zero reduzindo para 230 mais. Gente, Golda, 130, de redução para 239, ou mono. Mono 66. Nível 5, 1169. Silêncio até Romeu, torre 18.95. Controle Salvador, 1645, passa o 200 para 1960, com a Yankee. 1645, acena identificação, chegada e pit. Desça aí, mantenha o 050, reduzindo para 2309. E pit 050, reduzindo 2309. Controle Salvador, papapá para Juliette até Romeu. Juliette até Romeu, aguarda autorização de pouso. Aguardando, Romeu. O Gol 1169, mantendo nível 100. Ok. 3190, pista livre, pouso autorizado, pista 28, vento 24, 0 graus, 4 nós. Autorizado, pouso 3190. Ok, já mantendo nível 100, 1169. Será 6210, tráfego 11 horas, 10 milhas, e dou uma centena. Rumo, sudoeste, banco 737. Sequer, sequer, não sequer, metros. Sené 6210, reduz a velocidade para 2309. 2309. 2231, está autorizado barreiras, nível 160, decola pista 28, curva à direita na saída Momo Vatap. Via UISC 42 e após prossegue conforme a rota. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5104. Autorizado, 160 para Barreiras, decolada 28. Com curva direita, Momo WhatsApp, 1208, 5104, 2231. 2231, no contingimento correto, poderia confirmar a posição que encontra? 1-2, 2-2-3-1. Gente, informo que irá manter pro até 2500 pés após decolagem. Chame François para o seu Então vai manter a proa até 2.500, 2.300. Esse foi o contato de lá. CGL, Maricão Del Rey, Serra Rússia, Catalina. Frequência livre. Frequência livre, até logo. Acho que mantém 2.0.6.2.0. 2.0.0, desse mantém 0.5.0. 10.0.5.0.6.2.0. 18. Gente, livre decolagem, pista 2.8, tá 3.2.1.7. Liga. Gente, eu só autorizo a presença de uma fronte usando, falando que é transporte interno. Autorizado por hoje, Zan, Brasil, Tucano. Zan, obrigado. O 1969, sem restrições, livre extensão 360. 360, 1969. Gente, para ingresso no circuito, torre 18.95. 18.95, Papa Alfa. Torre helicóptero Papa Romeo, Papa Alfa. Brasil, Iguaçu. Fica a porta vertical de paralisa boa, Papa Alfa. Se portará vertical e se possível, fica preciso. Papa Alfa. Gente. Juliette, Papa Romeo, pista livre, pouso autorizado, pista 28, vento 230 graus, 3 anos. Esperado, Romeu. Torre, boa noite, azul 3714, ponto, pronto no ponto, espera visual com tráfego na final. Tá 3217, decolada azul 17, mantém pro até 2.500, controle 1208. 208, mantém pro até 2.500. Trone, Salvador, boa noite, tá 3217, decolada, mantém a proa. Tá 3217, contato radar, suba restrito para uma centena. Autorizado direto Leda, 3217. Leda, restrito ao centeno. Senem 2.10, reduz a velocidade para 2.009. 2.009. Azul 2.7.4, alinhar e manter cabeceira 2.8. Alinhe e manter na 2.8, azul 2.7.4. Papa Alfa, farol Itapuã. Mantém espera o Oscar Papa Alfa na vertical do farol Itapuã. Espera Itapuã, Alfa. É que o Zulu Novembro desça para o 050. Alô. Pode ir lá. Decolagem autorizada, pista 28, vento 230 graus, 2 nós. Livre decolagem, azul 27, 14. Pensamento, curva esquerda, proa 155, limite ao localizador. 155, limite ao lock, Juliette Angular. Prossiga. Apenas para notificar o controle, eu passarei não tem condições de cumprir o perfil superior da saída. Temos interior 3.000 pés. Sim, bem, então realiza interior. Vai realizar 3.000 pés, 2.300. Ok, o Oscar Papa Alfa para já para pouso pairado pista 35? Afirmo, cabeceira 35, vou passar a alfa para não atrapalhar ninguém. Ok, cliente prossegue final da pista 35, reporta na final Oscar para alfa. Reportará final 35, alfa. Gol 1645 para sequenciamento, curva esquerda, proa 190. Esquerda 190, seu limite radial 120 Salvador. Esquerda 190, limitado para 120 Salvador, na minha batida. destino 120, voo 1966. 1966, desça para 0620. 060, voo 1966. Controle de Salvador, é o azul 2714, decolado, mantendo a proa. 2714, contato radar saída Momo, suba e mantenha o nível 1960 sem restrições. 1960 sem restrições, azul 2714. 0035, vento 240 graus 39. Alfa, horário na 35. Quero cruzamento. O helicóptero está para tomar, Lima para tomar. Autorizado, Lima para tomar. Grato, 745. Leste Tango Zulu, desça para 2 mil pés. 2 mil, direto Tango Zulu. Canaima 210, desça para 3 mil pés, ajustado no 09. 3 mil, meia. Bravo Vitor Tango, curva direita para o 160. 160, para acertar. Condições de leste tem condições de interceptar nessa prova, confirma? Afirmativo. Se quiser interceptar a LS, reporta com estabilizado. Pode estabilizado, bravo sertão. Controle Salvador, é o TAN 38894, informação Yang, passo 210 para o 150. 38894, descendo a identificação, reduz a velocidade para 250 nós, descendo para o nível 120. 120 com 250, TAN 38894. Firme? Pode descer para 2.000, 0. 0.0 firmo, desça para 2.000 pés. Represente curva esquerda para o 360, esquerda 360 para o Oxa 6210. Esquerda 360, desce para 2.000, autorizado, descer para. Aguarde previsão do controle, 6210. Aguarde 6210. 327, atingiu 70. Tango, Juliette, Tango, Zulu, curva direita para o 195, limite ao localizador. Direita 195, limite alerta, Juliette Tango Zulu. 3217, uma centena. 317, ciente, mantenha. Bravo Vitor Tango, torre 18.95. 18.95, obrigado. Canaima 210, autorizado a interceptar a LS. Zulu, pista 28, reporta quando no curso. Parar no 28, o 2012, está autorizado o táxi até o hotel, reporte para cruzamento, pista no 028. Autorizado até o hotel, reporte para cruzamento, pioneiro do 2. Zulu, resta uma navegação, voe Usan. Usan, direto em Zulu. 028, não localizado. 2010, ciente, torre 18.95, bom pouso. Obrigado, 2014. Cópia. 3.000 pés, com 1.011, gol 1.1.6. Gol 1.645, curva direita proa 245, limite radial 1.50 de Salvador. Direita 245, limitado pela 150 de Salvador. Estou na aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardo a autorização de pouso, mesmo. Autorizado LS Zulu, pista 28, reporta no localizador. Autorizado LS Zulu da 28, reportará estabilizado no lock Juliette Tango Zulu. 1.645, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0.1. 4.000 pés com 0.1, 1.645. Então 3.217, sem restrições, livre ascensão ao 3.60. 3.60, sem restrição, 3.217. Capitão Eco Zulu November, autorizado direto Cari, descendo para 3.000 pés, sem restrições, ajustado no 0.1. Vira para corrente visual. Enche a frequência livre. Livre. Bom, no 166 para o sequenciamento, mantenha presente o proa, guardando o vetor final para o localizador. Venda proa, gol 1166. Reporte pista livre. só para confirmar, 1869, saída PDF, segundo grau, confirma. Quase que bateu. Cruza para 1809, número 3 na aproximação. 1180, como número 3 na aproximação, 6%. 1166, tráfego posição de 11 horas, meia dúzia de milhas, mantendo 2 mil pés de rumo oeste, Charlie 402. É, chegou o 1166. 1166, reduza a velocidade para 1809. Sistema da redução. Um 3217, chama centro Recife, na frequência 1251. 3217251, boa. São 3894, autorizado descida para o 0620. 060, 3894. Qual é a velocidade recomendada por 03294? Precisado manter 2309. 230, 3894. Voo 1645, informa tráfego, posição de 2 horas, 1 ou 2 milhas, rumo nordeste, cruzando 050 para 3 mil pés, tráfego da companhia. Sente, breve. Lima, Mai, Quebec. Na Quebec, reporte para ingresso, pista no 7. Para 2 mil pés. 2 mil pés, voo no 1166. Confirme meu vento por 6210. 250 graus 3. 250 graus 3. Sou em Salvador, Papatango, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Guarda a autorização de pouso, Juliette Tango Zulu. Oceania 6210, pouso autorizado, pista 28, vento 250 graus 3. TV Pulse, pista 28, 6250. 6210. Isso. Para o táxi. Aí, escuta. Curva esquerda para interceptar o localizador, proa 260. Esquerda 260 para o localizador, gol 1166. Chanel 6210 no solo aos 28, livre à esquerda, via Charlie, solo no 211. Via Charlie, 1211. Por gentileza, para sequenciamento curva esquerda, na proa 260, seu limite será 10 milhas nessa proa, após ser reorientado para sinal. Novamente à esquerda, proa 260, tá agora com 1160, tá? Dobras. Gente, então apenas confirmando, o pioneiro no 2 vai à frente. Negativo, pioneiro no 2 vai à frente, cruzamento. Sim, pioneiro no 2, estou autorizado a Alfa, atmosfera da Golf, Fiscal e Torre 1895, a gente no 011, no bom voo. Autorizado a Alfa, 1895, obrigado. Chané 6210, litro. Boa, Chané 6210, estou autorizado, Índia, posição 04. Índia, posição 04. Proa e Alessio Zulu, pista 28, reporta quando não curta. Reporta estabilizado, gol 1166. Gravita Tango, na Quebec, sou autorizado ingresso pista 97, hoje eu estou na base da frequência livre. Reporta a pista livre, por gentileza. Pouso autorizado, pista 28, vento 260 graus, 2 nós. Autorizado, pouso na 2-2, tô. Juliette Tango. Juliette Tango. 645, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 645. Com 91 não, está autorizado, chama para um táxi. Pode dar para o táxi, 2591 da Azul. Apenas confirmando, parte 3, posição 05. Erromativo. Gente, por gentileza, deixe a frente da aeronave voltada para o táxi do Aquilo. Gente, a frente da aeronave voltada para Aquilo, o 91. Aqui. Atingindo 3.000, pode continuar descendo na 645 para 2? É negativa, aguarde na 645. Vamos ficar na alta, não vai dar para estabilizar. O 966, confirme? Falou 645, falou que vai ficar muito alto para o localizador, não vai ter problema. Autorizado descida para 2.000 pés, informa o tráfego 12 horas, 5.5 milhas, mantendo 2.000 pés, tráfego da companhia. Autorizado descida para 2.000. Sim, descendo para 2.000 pés, na 645. Desça para 4.000. 4.000, 3894. 3894, ajuste no 091. Descendo 4.000 com 1.000, 3294. 1.1.66, estabilizou? Vai estabilizar, com 1.1.66. Torre 18.95. 18.95. Controle Salvador, Oceania 6143. Sané 6143, boa tarde, essa é a identificação chegada e sítio, desse mantém o 050. 050, aí vem, poderia confirmar após anto, segue o Serra Vitor 361? Salvador. Oi, Salvador, gol 1166 na final da 28 com 3 checados. O 1166. Pista 28 livre, vento 270 graus 02 norte. Pouso autorizado, pista 28. Livre pouso, pista 28, gol 1166. 009. Reduzindo 190, tá 3894. 3894, autorizado direto ZAN. Direto ZAN, 3894. 645, torre 18.95. Mate 3, a mesma, irá taxiar aquilo via Alfa. 8, secundária, 1353. 32.000, botar 3894. 3894, autorizado, descida para 2.000 pés. 2.000 pés, 3894. 1288, no 353, 2794, grato, boa noite. Tango Eco Zulu November, tráfego 12 horas, 4 milhas, cruzando 4 mil pés para 2 mil pés, rumo noroeste, Alfa 320. Autorizado LS, botão 3294. 3894, descendo para 2 mil, livre LS Zulu, reporta quando no modo. Reportaremos o curso localizador, botão 3294. Zulu 4206, formação Zulu confere, aguarda a instante cópia, prepara Aron Caju. O 1166, solo 1133, libere ataque fluente Charlie, agilizando o solo 121 décima 1. Agilizar na Charlie, ou 1166. Acertando o localizador, até 3894. Torre